Ça, on en vient à la fin de la. Está por cima da decolagem, ciente, livre regresso para o estacionamento. Iniciando, ciente. E o centro 905 da Itaú, é a decolada 10? 3155, aguarde. Iniciar a decolagem. Ok. Mike Eco Zulu, decolou os 2-1, chame o controle Salvador, 120 decimal 8, corredor axé, curva direita. O controle 20 decimal 8, corredor axé, curva direita. Mike Eco Zulu. TAN 3155, pista livre, autorizado a decolar, 10 graus, 10 nós. Autorizado a decolar, 3155. Controle Salvador, Papai Romeu, Mike Eco Zulu. Papa Romeu Mike Eco Zulu, na 350 conjugais, 1.000 pés, e já autorizado para o Osmati. São 1.000 pés, está autorizado, então prossegue CCC Manati. Que ótimo, autorizado. Zulu. TAN 3155, decolou os 2-2, chame o controle 120 decimal 8. TAN Life 4. TAN, confirma as coisas, tá mantendo? Tá mantendo 1.000 pés, o mais que acusou. Tá cruzando agora 1.300 para 1.000. Gente. Salvador, boa. TAN, já tá 3155, na 3-4 passando 1.500. São 3155, conta com a decolagem, se vazia São Bruno, pelo amigo de Bordeiro, 320, eu vejo o meu. 320, autoriza para a esquerda. Após 2.000 pés, ele já tem lido, então é 3155. 7. Autorizado, poxa, né, 355, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 089. Vocês confirmam se você está falando de voo, tipo de experimento, o pessoal levou. Confirma o tipo de equipamento. Romeu Vitor 1-0, prossigo em condições iguais, para Salvador, via corredores, PH 1-0-8. Os 3-4, contato radar, 6-7-0 milhas. Oeste de Salvador, vou escolher da posição do MED para interceptar a chegada do MED 1 no informe contra o MED aí do Sul. Tijus 3-4, utilizado do Sul para o MED 0-0. Tango Oscar, Vitor Uniforme, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8, cotejo. Tirativo. Chanair 6355, airborne at 25, contact Salvador Approach Control, 120, decimal 8. Motivo, procedência, Sierra, Índia, Papa Oscar, destino Salvador, plano feito em contexto. Copiado. Option, Papa Romeo no Vendor Whisky vai manter a pro de momento por 2 milhas, confirmando 25 milhas. Autorizado, detectar radial 351 de Salvador, mantendo 4.010, confirme o tempo de voo. Já, 50 minutos. Autorizado decolar, pistão 0, 130 graus, 09 graus. Viviana, minha decolação 03367. Obrigado. Contrário, estabilizado, passou 39, 72, 73. Relativo. Jogo 34, autorizado descida para nível de voo 050. É autorizado descida para nível de voo 050, o GM34. Tem frequência livre, guardando mensagem de curso. Centro 367, decolou 29, chama controle 120 do som. 0, foi. Contato com a decolagem, tudo conforme autorizado para o nível 360. Conforme 360. Confirma ou não isso para você? Tente azul 4198, continue nessa proa, autorizado no nível 340, no nível final. São 3155, chame Recife, frequência 128.35, autônomo 23.8. Gente, não lembro se o que retorna para fazer o procedimento de aliança ou para a pessoa 7. Gente, eu tava meio novembro, Oscar Whisk, sob operação para o procedimento de aliança 3, para o sequenciamento com a esquerda, na rua 220, limite radial 280, Salvador, esquerda 220. Salvador, boa tarde, voo no 620, ponte espera 1-0, pronto. Voo no 620, autorizado decolar imediato, 130 graus, 08, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, voo no 620. Negativo. Passou, 39, está ligado no sinal. Passou 39, ciente, chame todos, frequência 198, sinal 95. 8-4-5-9. Pastor 29, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, aguardando a autorização de novo, em pouso, pastor 39. Estou olhando o 20, decimal 8. 208, tem um bom dia, voo 620. Entry 128, decimal 35, enable 123, decimal 8. Chame Recife, frequência 128.8, até 126.0. Oi, bom dia, gol 620, Oca, Aracaju. Gol 620, contratado na decolagem, segunda via, sai da Boca para nível 370. Via Boca, 370, gol 620. Ah, o meu novembro é com isso, confirme a prova que está mantendo. Ponte, agora estabilize na proa 210. Papa Romeu, novembro, Norte Cruz, é leste no limite. Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky, agora à esquerda, proa 210, permanece o limite a radial 280 Salvador. Channel 6210, contact us, send 191 Rosa to calculate 070, reduce speed to 2509. Oceana M3314, autorizado a linha e manter. Valeu, manter a linha 314. Correct. 234, vai antecipar a final de procedimento de OLS feita por canal 0, curva direita, proa 055. A vestida está autorizada para 2010, contra legal na 068, informe estabilizado. Direita 055, está autorizado a descida até 2000 pés, o portal estabilizado, jeito 34. Canal X. Obrigado, ótimo. Romeu, novembro, Oscar Whisky, o limite da proa 280. Limite da proa 280, Salvador, ciente, Romeu, Suíça. Relativo. Azul 4206, desça para 3000 pés, sem restrições, carregar no 019. Autorizado descida para 1 no 1500, que é legal, 09. O Oceana 6304, autorizado decolar, 120 graus, 09 nós. 6304. Ajuste pro G34? G34, ajuste 1-0-9. 1-0-1-8, ciente, grava. Tango Vitorino de Juliette, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, via corredores, reporte para IP, confirmando que eu estou posicionado em 0.60. Vicente. Puxa, né, 6314, decolou os 4.0, chama o controle, 1.0.8. 2.0.8, 3.1.4, contato. Charlie Mike, contato radar perdido, confirme a altitude que está mantendo. idêntico. Fechamento 6210, vetor, ação para sequenciamento, curve à esquerda na prova 045, limite radial 280 de Salvador. Ativo o chamão 6210, iniciou redução para 2309, informa-se inicialmente ao número 4 para aproximação. Gol 620, chame Recife, 126, decimal 85, ao gol 25, decimal 45. 265, 2545, bom dia, 620. Sobre Salvador, boa tarde, a chame é 6314, sobre Colômbia, 5. Chamou 6314, está tratada na decolagem, se vazia saída mono, para nível 340. Via mão para 340, 6314. Salvador, posto 3367. São 3367, chame Recife, 128, decimal 35, ou 123, decimal 8. Testa, 3367. E 4206, sobre operação para sequenciamento, curva esquerda na prova 050. Esquerda 050, 4206. Relativo no caso de falha de comunicações, percepção o localizador nessa prova, descendo para 2000 pés. Caso de falha, percepção lógica, presente para o 5206, Dona Vendora Escuíste, mantém a 4.010, informe para a posição 12 horas, 3 milhas, rumo nordeste, é para a volta 32, mantendo 1.700 pés. Ciente do tráfego, não está visual, não está visual. Está visual com o tráfego, não está visual. Contra-insciente, estava rodando a bandeira suíça, informa que irá ultrapassar o curso localizador, no vídeo limite a radial 270 de Salvador. Novo limite de radial de Salvador, na bandeira suíça. Fechando a linha 210, desce para nível de voo 0100. Estabilizado no curso localizador, G34. G34, contra-insciente, chama a torre na frequência 1918 decimal 95. 2295, G. Salvador, GM34. GM34, né, escuta do controle, turno em 198, decimal 95. Ciente, GM. Salvador, GM34. GM34, registro 018, autorizado ponto, pista 10, vento a 30 graus, 08, 9. GM34, autorizado ponto, 10. Chamou 6210, nessa de operação, curvi agora à direita, na prova 055, do leite da relação radial 2, pelo gol do Salvador. Direita, prova 055, anterior, era radial 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Permanece o mesmo leite, radial 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Tá, o meu nome é Squeeze, que sabe, aqui é o número 4, para aproximação do Salvador. Curve à direita, proa 230, ainda limitado pela radial 270 de Salvador. Direita 230, mesmo limite, na minha frente, número 4. Proa 4206, reautorizado, descido para 2000 pés, final ILS 600 da pista 90, forma estabilizada. 2.000 pés, ele é 6.3, a pressão no 0, 2, 3, 0. Alisco Whisky, informe tráfego posição 1107 milhas, a longitud 10, mantendo 2.7. Descendo para 1.500 pés, cruzando 2.000 para 1.500 pés, morrendo no Nordeste. Este tráfego é que tem visão no Alisco Whisky. Chama 6.0, complete direita na proa 070. Recepção, localizador dessa proa, a descida é a planeta 050. 3070, 3092, 102, 102, 102, 102, 102, 102, 102, mantenha 4.000 pés. MH-10 desça para 3.000 pés, QMH-10-8. Desce para 3.000 pés, 10-9, 6-2-0. Mantém cancelo no zero. Alisco Whisky, curve à esquerda, proa 200, Celanete Radial 270 como limite. Esquerda agora 0, para Alisco Whisky, mesmo limite. Chamando 314, chama Recife, frequência 1-2-5, ao termo 2-5-4-5, cotejo. 2-5-2-5-4-5, né? 3-1-4, boa tarde. Boa tarde. Sente, Vitorino Juliette, chama a turma, frequência 1-1-8-9-5. 18-45, graças a Deus. 0 chama a Torre Cordial, boa tarde, Papa Cego, Vitorino Juliette. Sessão dessa via, por meio de ano, para nível 050. Afirmo, Vitor Indo Juliette, reporte de atravessado. Travei? Afirmo, Vitor Indo Juliette. Lábios com pronunciado, agora 1 minuto, fala. 4-6-4-7, mantenha a posição. Mantenha 8-4-7. Embraer 9-0, com 9-0 de braço vídeo. Aguarde. Papai Romeu 9-0, Alisco Whisky, para interceptar o curso do localizador, com via esquerda para o 080, forma estabilizada, descendo para 3.000 pés. Sim, Deus. Oxalá, 3-2-7, na forma 249, com controle 1-2-0-2-8. 1-2-0-8-0, vamos agora. Fazendo o Alisco Whisky à esquerda, proa 080. Esquerda 080, mesmo limite? Proa para interceptar o curso localizador, levando o Alisco Whisky. 17, sua esquerda, mantendo 1.500 pés, na esfera do curso. Sente tráfego no TICAS, autorizado com o Alisco 0, Alisco 0 no Alisco 406. 62-10. Induna autorizado descida para 2.000 pés. Final IMS, aceito sistema 0, informe estabilizado. Sim, vai Induna 2.000 pés, é 2.000 pés. Controle, estamos numa boa, chamando 6327, passando 2.600. Chamando 327, contato radar decolagem, subaviação, voando para nível 240. Já estamos 1-9 para 240, chama 62-637. Xana 6327, autorizado nível 1, 8, 0. Lembra SWISC, 2 para 2.000 pés, ajuste na 018, fala quando estabilizar. 2 para 2.000 pés, estado 28, fala estabilizado, número 6. 2 na 0, estabilizado, é 3 na 0. Chama na 2 na 0, 4 na frequência 118, decimal 95. 1 na 0. E o Chame Mike, já utilizado lá na frente Paris. Alfa 3-2, na final 1-7, a sua esquerda mantendo 1000 pés, 95% de desmação. 1-0-9, 5-0-0-0-0-0. Agora a curva à esquerda. Recepção no final da sede. Certo, Júlio. Mais autorizado a redução, até estava fazendo 360 com o tráfego inaciado, mantendo nos 1500 pés, até trazendo para a aproximação a pistola 7. Desconsidero 360 à esquerda, prefeito para o seu lado, redução. Ok, eu peguei a redução do lugar. 1-8-6-9, SM identificação dessa via, chega da BOF para 4000 pés, que é lá 1-0-9. Autorização para sequenciamento, curva esquerda 3030, limite radial 2, 80, Salvador. graus, manutenção espera por cima zero. Mantém. Fazendo o controle? Novembro aos Suíços, 2 mil pés. Cliente, informe estabilizado novembro aos Suíços. Informe estabilizado DLA, novembro aos Suíços. Sucesso. Autorizado no 53.100, que é legal na 098, em adição para 2009. Tende de ação de 5% essa faixa é mais livre. Autorizado, seu sinal de autocarreira. 3487, decolado 57, no controle Salvador 120, decimal 8. Passagem 84837, controle 120, decimal 8, boa tarde. Estou da pista no zero. Não, 502, ponto espera no zero, pronto. Rádio 902, não tem tempo para posição no zero. Certo. Pode contar com o radar na decolagem. Bom dia, sai da PUCA para nível 390. Bom dia, sai da PUCA para nível 390, a sua carga 848. E o Thiago mais está atendido no arco sistema 7? Atendido. Sim, chama a torre, frequência 1-1-8-9-9-5. 1-9-9-5, hein? Se você é o Mike, eu posso saber de rimar. Voo 169, autorizado a colagem, pista no 0, vento 140, grau 079. Rádio 9502, ali mantém canseira na zero. Ali mantém, 9502. Quatro, filha, final da rádio. Rádio Sérgio Mike, utilizado por posição 7, o vento, 130 graus, 079. Autorizou mais 0, autorizado a intercepção localizador nesta proa, informe o código estabilizado, aguarde para descer. Alta chave, recuperado, outro plano, 6327, aguarde para descer. Gente, nós lembramos que é isso. Um RV 10 nacional na sede com todos autorizados. Continua a busca nessa aula, é um agora para o salido número 3. Certo. Estamos 1 para 360, gol 1-1 operado. Este é o 6327, serviço radar encerrado, 47 milhas de oeste do observador, mantenha o nível 180 e coordene a descida com o IOJ na frequência 2-1 da cima 1. Rádio 9502, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 079. Autorizado a decolagem, 9502. Então, deixa a vida chegada a bordo para nível 050. Eu vou passar o para descida, mas que é coisa louca. 390, autorizado para 2.000 pés. 2, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, Libera a direita, a sua fala abaixo 5.0. Nós foi isso, autorizado por 1.0, o cliente é 30 graus 079. Estimativa, as mãos de cheque vai tocar RPT para o meu procedimento, manda a Suíça, tá ali. Sim, vai levar a Suíça, autorizado, só que remetido por 1.0. Obrigado, manda a Suíça. E eu saio da Tuca para a Visão 90. Se tiver condições, está autorizada para o de Conde, é o 9502, confio. Afirma, Conde agora então, 9502. Afirmativo. Sinal 8487, chame Recife, frequência 126, decimal 5, alterno 25, decimal 45. Posta, cargo 8487, Recife, 126, 125, decimal 45, boa noite. Whisky Yankee Uniforme, acione identificação, desça via Pomé de Uno para nível 060, reduz a velocidade para 2509, inicialmente é o número 4 para aproximação. Inativo, descendo via para nível 060, Whisky Yankee Uniforme. Estimativo, foi autorizado, o IMS é preciso apostar na zero, forma estabilizada. Zero, qual foi o estabilizado? Negativo, já 3090. Gente, aguardando a cor estabilizada. 3090. Estabilizado. 390, controle ciente, chame turno, frequência 198, decimal 95. 895, boa tarde. Uniforme, decoração para sequenciamento, curve à esquerda para o 055, limite ao localizador. Efetuar o cruzamento no final no 0, reportando final no 7. Autorizado, cruzamento no 0, reportando final no 7. 0, como número 3, 0, 3. Mantenha 3.000 testes, senão ele é autorizado. PDF, mantendo 3.000, 1.8 menores. Novembro, Juliette Alfa, autorizado o TF, atende a sessão, reporte para ingresso, sistema 7. Controle 9502. Possível? É, quando possível, eu solicito 230 como final. Gente, suba para nível 90, agora a autorização para subir até o nível 230. 9502. Atende 3.089. Boa noite, menage. Autorizado, isso para 2.000 pés e como pode estabilizar? Livre de DSL, 2.000, reporte estabilizado, com 99. Sapatão Whisky e Yankee Uniforme, esse é para 3.000 pés, PMH-10018. Sem restrições. Azul 9083, determinação para sequenciamento, curva direita para o 220, limite radial 280 de Salvador. 220 e 2280 de Salvador, 9083. Está cancelada a restrição de altitude e velocidade, diz que é em telefone. Gente, para Romeu, nós vamos com isso, que suba para 3.000 pés, que negão na 018, recuperação para sequenciamento e posteriormente final ILS, curva esquerda para o 360. E a ILS nessa curva por 10 mil. Esquerda 360, subindo para 3.000 pés, vamos dar com isso. Autorizado nível 230, tronco transponder para 5231. Transponder 5231, Charlie falando 230. Boa noite, boa noite, chame a torre em frequência 118 decimal 95. 1895, boa noite, Renato. Juliette Alfa, uma tempo espera. Bom, 1869, 27 metros 08, informa o tráfego, bom, circose, na final 17 com ponto autorizado. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarde a autorização, boa noite, Renato. 08, prioridade, confirme o PAB. Gente, confirme o PAB e o tipo de equipamento. Salvador, está na 0 na 6, está no 0 na 6. Temos identificação dessa via Bruna de Ono para nível de voo 060. 869, prezado posto, 0, vento 20 grau 08 mais. Verifone, 0, 1869. Continuar descendo o esquema de fora. Apatão Whisky, antes uniforme, desça para 2100. Ajuste ao 018, sinal e aliança autorizado, informe quando estabilizado. 2022, chamada estabilizado. Acione identificação dessa via BOF para nível de voo 070. E 9083, desça para 3.010, que é 1018. 3.018, 9083. Nós vamos ver a Alfa Lima, tem que observar o 7. Toma 645, reduz a velocidade para 2501. 114, para a direita, chame o céu 1, 2, 1, 2, 1, 9. 1319, abre agora à esquerda na proa 300, limitado por 15 milhas nessa proa. 300, 15 milhas, onda Swift. Azul 9083, curve à esquerda para o 190, permanece no limite. 190, permanece no limite para o 083. Zero no meia, desça para 4.100, tem restrições, Senegal na 09. 7 Alfa, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 20 graus, 0 minutos. Confirmando, pista no 7. 9083, desça para 2000 pés, reduza para 1709, aguarde o último, já preparo o curso do localizador. 2000, está reduzindo para 8 graus. Salvador, boa tarde, Papa Tango Whisky Uniforme. Papa Tango Whisky Uniforme, existe um 018, confirma interessante. 17, cancelada presente, vou seguir para a base 17. Gente, Whisky Uniforme, próximo cancelado, 17, autorizado, curva esquerda, base pela direita, reportando final 17. Ok, base pela direita, chamará final 17, Whisky Uniforme. O 9083, para você que está com o localizador, curva esquerda para o A120, forma estabilizada. O A120, forma estabilizada, 903. Juliette Alfa, no caso do 1, controle 08. Juliette Alfa, sítio controle 08, obrigado, boa noite. Juliette Alfa, apenas confirmando a metade no corredor. Acendendo até 1000 pés no corredor, achei, mas lembra Juliette Alfa. Controle Salvador do Papatão, na venda Juliette Alfa. Alvina Juliette Alfa, controle. Decolagem Salvador, corredor axé, restrita mil. Afirmo, subi no hotel, mensagem, regra de voo visual, com axé, informe através do farol da barra. Alfa, sim, chamaremos através do farol da barra. Estabilizado, Alvina 083. Alvina 083, uma milha para a dona, com o pé de lado, procedimento, chama a por 18, décima, 95. 18, para o acesso, boa. Salvador, azul, 9083, boa tarde. Eu vou me informe, autorizado por Interlagos, informe Thiago. O Ixing de Uniforme, autorizado por Sistema 7, o Ventrão do 0 graus, 06, é nóis. Uniforme, baixado de checado. Livre pouso, cabeceiro 17. Confirmando, voo 9189. A sua indicação via chegada do MED 1, décima.